Estamos de novo para cumprir mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, aqui mesmo, e aqui mesmo significa Rádio Castrense no Baixo Alentejo, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve ao sábado, através da frequência modulada estéreo dessas mesmas estações radiofónicas e também do seu streaming direto, bem como o podcast, sempre que possível, está no nosso blog, que fica em www.orelhaextra.com. Começamos com um disco que conta com uma longa lista de colaborações, desde os Los Lobos, passando pelos Calexico, Giant Sands, os velhos acompanhantes da Senhora em Causa, de Sadies, até Matt Ward, entre muitos mais. Chama-se o disco Middle Cyclone e é o mais recente trabalho da canadiana Nicole Case. Que disco este? Que está a ser bastante aclamado um pouco por todo o lado. O tema que ouvimos é o single People Got a Lot of Nerve, Nicole Case, no início da primeira das duas horas de Orelha Extra. Fiquem por aí. Vamos também continuar. Já se ouve Wovenand. Joy has come. to write upon my mind. We fall out into the street as the last one flies, the last one in kind. Primeiros sons deste canal auditivo suplementar, vulgo Orelha Extra, com Nico Case e logo depois também o Zuvanand de David Eugene Edwards. É a sua mais recente aventura que nos vem visitar cá a Portugal e desta vez mais a sul, depois de concertos no norte há uns anos atrás. Será no dia 17 de maio, integrado no cartaz de mais um festival Fade In em Leiria. O último trabalho do Zuvanand chama-se Ten Stones e tem gente a colaborar por lá, como o velho amigo de David Eugene, Daniel Smith, mais conhecido como Danielson, ou um outro membro da família Danielson, Alan K. Smith, porque rodou o tema The Beautiful Hex. O Zuvanand ao vivo no nosso país, desta vez um bocadinho mais para sul, em Leiria, dia 17 de maio. Os bilhetes já se encontram à venda. Atenção que no teatro onde irá acontecer o concerto, a lotação é máxima para 200 pessoas. Por isso, despachem-se a reservar os vossos bilhetes. Nós já o fizemos por aqui. Neste momento não temos por aqui o contacto do Fade In Festival em Leiria, mas procurem na internet, não é com certeza difícil de encontrar. Continuamos agora com um registro sonoro completamente diferente, depois de Zuvanand, KJ Soca. You can't stand still. Música originário de Seattle, tem com certeza nome próprio, mas assinam como KJ Soca. O EP chama-se Undefined Connectivity e, sinceramente, nos últimos anos não temos andado muito por dentro do drum and bass e aquilo que temos ouvido, o pouco que temos escutado, não nos tem agradado. É outra coisa com este KJ Soca. Por isso mesmo é que o rodamos aqui na Orelha Extra. Como dissemos, o EP de título Undefined Connectivity e o tema de lá extraído foi New Life. Orelha Extra, ainda os 15 minutos iniciais da emissão 20 desta sua segunda vida. Thank you. Tinha soado por aqui a semana passada este projeto que se chama Opening Flower Happy Bird, e o tema Plastic Vegetables faz parte de uma cena musical em crescendo na cidade de Richmond, na Virgínia, US of A. É uma cena musical que tem bastantes bandas e projetos muito, muito diversificados e com um som um pouco estranho, não é o caso destes Opening Flower Happy Bird, mas sim dos projetos que vamos dar a conhecer a seguir por aqui na Orelha Extra. Esta cena musical de Richmond é principalmente apoiada pela editora CNP Records, precisamente a que lançou a compilação Killer Workout Mix, onde estão incluídos os Opening Flower Happy Bird e também os seguintes Narwhals, que fazem música com Game Boys. Para além da CNP Records, também por lá existe uma excelente rádio a apoiar a música que se faz na cidade. É a WRAR Radio. Porque rodaram a opening Flower Happy Bird, também vamos escutar, como dissemos, os Narwhals com Palm Denial Lipstick Party Sweater Mix. Thank you. Muito ao jeito breakcore, este projeto estranhíssimo de nome Narwhals, a fazer música com Game Boys, tem excelentes temas, se puderem procurem por aí, principalmente no MySpace. O que por aqui soou chama-se Palm Denial Lipstick Party Sweater Mix, encontra-se na compilação Killer Workout Mix, uma compilação que traz muitas bandas da cena musical de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos da América. Ouvimos por aqui duas da compilação, o Opening Flower Happy Bird e também estes Narwhals, como dissemos. Há por lá mais, são 25, como os Amoeba Man, os OX, os Yes Sirs, os Damned Human Race, ou o Stickley Feather. A CNP Records mandou-nos quase praticamente todo o catálogo da editora. Ela apoia as bandas da sua cidade, bem como a rádio WRER em Richmond, na Virgínia. Para além destes dois projetos, como dissemos, temos por aqui um outro não incluído nesta compilação. Enviou-nos sim uma demo com alguns temas, chama-se Diamond Black Hearted Boy. A demo vem intitulada com o nome do mesmo projeto e por aqui vai rodar o tema Philippians 2:12. Por aqui ficaram três propostas da cena musical em crescendo, em quantidade e qualidade, na cidade de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos da América. Terminamos com o projeto Diamond Black Hearted Boy, demo auto-intitulada, e o tema por aqui rodado foi Philippians, do 12. É verdade que esta música não é para toda a gente, mas por aqui temos às vezes destes rasgos. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done man? Don't see how it done man. Orelha extra, spreading the gospel around here. Chasing the form of days. That's what I do while you're sleeping. Life is a tribute to you, and you know it. And no one can see me like you. Ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rua RUC e Rádio Castrense, ao sábado, podcast, playlist e sempre, ou quase sempre, mais qualquer coisa em orelhaextra.com. É o regresso do português Alexandre Monteiro e o seu projeto The Weatherman. É o segundo álbum na carreira do músico de Vila Nova de Gaia, chama-se Jamboree Park at the Milky Way. E por aqui rodou o tema Follow You Everywhere. Em emissões passadas já tinha soado o single Chloe's Hair. E para continuar, saltamos novamente para o outro lado de lá do pond, como eles dizem, para ouvir de Los Angeles, Fall Chan. o álbum Part 1, John Shade, Your Fortune's Made. Thinks I'm an idiot. Everybody here can't stop laughing. How can that be true if I'm in love with you? Everybody here thinks it's a big joke. Everybody here, you will think it's a big joke. But how can that be true if I'm in love with you? If I'm in love with you. All these jets and all these terrains, wake up shivering again. So far away, so far away. Dissemos há pouco, são de Los Angeles, chamam-se Fall Chain, o disco estreia sai na editora de Sufjan Stevens, a Asthmatic Kitty, chama-se Part 1, John Shade, Your Fortune's Made, e por aqui soou o primeiro single, Cable TV. Tomem lugar agora para os Casbah Rockers, com Bill Laswell. بعد البلاد البارح كنت فيها واليوم رح بعاد مراني وحدي عايش في البلاد في الرادي لا مني نادي باسمي ولا مني يسمع انشادي لمي ما لحنينة تعيط كل يوم هتقول ولدي يعود وتزول كل هموم الغربة راه صعيب أصعب من قلة الشي للاعيد هاد شريبة كاتفني وترشي صيني يا ولي بالراد ومطلع بعد البلاد صيني يا ولي بالراد ومطلع بعد البلاد Casbah Rockers, o projeto de Pat Jabbar, que conta com bastantes convidados em várias faixas, sendo um deles o mais conhecido e o mais participativo, em 11 delas o histórico baixista Bill Laswell. Os outros são músicos do Maghreb e da Turquia também, alguns deles a viverem na Europa, como Kadir e Erdem, dos turco-suíços Mankalé, um grupo de hip-hop, bem como outra banda de hip-hop, os HS, destes colaboram no disco os irmãos Hamza e Anas. O disco não tem título, vem creditado, como dissemos, aos Casbah Rockers com Bill Laswell. Rodou o tema Breda Atai e vamos experimentar ainda um outro. Ficou. وتبعت الخسران وسقت بين الميزان نسيت الفرقان نور الإيمان وتبعت الخسران وسقت بين الميزان أصبحت عميان على طريق القرآن وتجاهد تركان وصلت من الطغيان أصبحت عميان على طريق القرآن وتجاهد تركان وصلت من الطغيان فيقوا معايا فيقوا يا أخوان ونقدوا أوطان من دوك الرهبان مغمور pour الله مغمور pour le rap Fusionner nos jeunes est constitué un handicap. Un zig pour ici, est-il pour là-bas? Mais sache que c'est pas le bas, qui met la bas, qui détient la place une, c'est ma fierté. Et j'en parle d'une façon peu commune. Quand j'éteins le rôle, je me tourne vers God. Ma religion est simplement ma légion. Pour combattre Iblis et ses tentations, je sors une armada pour exceller dans la mission. L'islam, l'arme, dans sa arme en âme. Arabe, noir, blanc, jaune, femme, homme. Aucune différence, religion d'indifférence qui fait toute la différence. Moi qu'une couleur, celle de la croyance. Le pardon, la bienfaisance et la tolérance. نسيت الفرقان نور الإيمان وتبعت الخسران وسقت بين الميزان نسيت الفرقان نور الإيمان وتبعت الخسران عسلان ولا بالسلام دوال ارواح والبدان واللي رام العزف غير ولا بالتاليه ما يتهان ضد القهر والظلم وعبادة الإنسان دين سميح وقويم بيه بشرنا الحليم اختار لنا الأمين من طيب سلالة عدنان منادم اليوم بعد وجانا بطريق الجد وقال زمان مشيع والعيب فيه ونسى بين أمرنا نعطاسم وحبلو المتين جميع دين الصفا والعدالة وروحو من قلب الفطرة نور ونور الصايل بعد ظلام الجاهلية واللي هو كان حي صاف الحقيقة مجلية رب الكون بلي شريك ولا شبيع فوق توبة مضمون غير إلى ما تشرك فيه لا ابتداع لا اعتداء لا خداع لا رياء غير المعروف والإحسان وكلام بالحسنة تعمار القلب الإيمان والعمال طريق الجنة رحمن ورحمته حايطة بحال علمه كل شيء خلق الكون بحكمة والكل مخلوق خطر المولى وكتب كل شي عنده في الأزال زين في قلوب الناس حب ما فيها من شهوات هب فضو تبر ونسا وخيل بسو ملكين اللي تبت على الصيرات وبقى حتى مات راح جنة الخلد مع العباد المكرو ومجميع ندوزو من فضلو ليه نخضعو Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na Orelha Extra de hoje, com música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. Final da primeira das duas horas de Orelha Extra, emissão 20, com os Casbah Rockers e também os australianos de Drones, do último trabalho Avila AM de Supercargo. For that they racked their minds in pitching, thinking and I'll return. But I'm not an American, I've never worked alone. Yeah, it's like we're never there. It's like we're never there. And they say John Frum's coming, he's bringing cargo and the rest. At least they don't expect to be surviving from death. Well, it's probably not a good thing to believe in all that shit. When one way or the other, you get thrown into a pit. Yeah. sea, the stone age smoked by dysentery. I'm patient zero to the lusts of poppers. We trade one war for another one. The south of the Isle of Pentecost, I wound up on my back. And if they want to see me one more time, then typhoid seemed to them. And they are just like all the white folks. The whites are just like them. They take pain and superstition, and then they call it something else. And they build their fields in the jungle that no plane can land on. They fill me with penicillin, man. That shit don't do nothing at all. It's like we're never there. Mais um disco da editora Asmari Kiri a soar por aqui na Orelha Extra. Desta vez é o mais recente trabalho para DM Stith. Chama-se Heavy Ghost. Ele contou com a colaboração no mesmo de músicos da Asmari Kiri, como o Rafter ou Sufjan Stevens. O tema desta vez escutado foi Creek Mouth. É o início da segunda e última parte da Orelha Extra, um canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra em diferentes horários. Procurem no nosso blog quando a Orelha Extra vai para o ar nessas rádios, por lá estão os links das mesmas, também vão ficando por lá os podcasts e as playlists, www.orelhaextra.com. Depois de DM Stith, vamos continuar com a banda que para muita gente é já a Next Big Thing. Seja lá o que isso for, agora que a música africana está tão em moda, são mesmo africanos do Soweto, na África do Sul, o quarteto BLK GKS. Nobody knows. são da África do Sul, chamam-se BLKJKS. O EP tem 4 temas, sai na Secretly Canadian e ouvimos por aqui precisamente o tema título Mystery. E vamos continuar com o excelente disco de 1984 que já tinha soado a semana passada por aqui, mas a reedição de 2007. Falamos de I Often Dream of Trains, do britânico Robin Hitchcock. Mais 2 temas para escutar hoje, precisamente o tema que dá o título ao álbum, I Often Dream of Trains, e depois My Favorite Buildings. I often dream of trains when I'm alone. I ride on them into another zone. I dream of them constantly, heading for paradise, or Basingstoke, or Reading. I often dream of trains when I'm awake. They ride along beside a frozen lake, and there in the buffet car summer turns to winter overnight. The leaves fall so suddenly. The sun sets at 4 o'clock. Exactly what I'm dreading. I often dream of trains when I'm with you. I wonder if dream about them too. Maybe we'll meet one night out in the corridor. I'm waiting for you, baby. Baby. Favorite buildings are all falling down. Seems like I dwell in a different town. But why should I bother with painting them brown when they'll all be pulled down in the end? My favorite buildings stretch upwards for miles, remind me somehow of your favorite smiles. Like oak leaves in autumn cascading on stars in the rain. Nobody seems to know how long all of these buildings belong till they become part of you. People get down on your knees. Buildings are like a disease. You could wind up in a zoo. Most people do. My favorite buildings are all laid to waste. One might as well sculpt a statue from toothpaste. And someday I could have a 50-inch waist. It's all free for my favorite buildings and me. Um álbum que já tem 25 anos, mas continua-se a ouvir com muito, muito agrado. Belíssimas canções do Sr. Robin Hitchcock. A recuperação hoje aqui na Orelha Extra e também sábado passado, o álbum de 84, I Often Dream of Trains, reedição em 2007. Ouvimos o title cut e também My Favorite Buildings. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. Enough. Fin dude. Y'all ready for this? Get it up. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Espanhóis, são da cidade de Sevilha e chamam-se de Del Shapiros. Vimos-los no Quarteira Rockfest, primeira edição do Quarteira Rockfest em setembro de 2008. Na altura tinham lançado só um single, 7 polegadas, e o concerto foi engraçado. nada mais do que isso. Mas tivemos a oportunidade de voltar a reencontrar os Del Shapiros ao vivo bem recentemente, a fazerem a primeira parte dos míticos Fuzz Tones de Rudy Protrudy na cidade dos mesmos Shapiros, Sevilha, e aí já foi completamente diferente. Estão cada vez melhores e acabam de lançar um EP 10 polegadas vinil gravado totalmente em mono nos estúdios analógicos do norte de Espanha, Circo Perrotti. O disco sai pela editora Discos Monterrey, precisamente, se não nos falha a memória, de Sevilha também. Chama-se In It With The Del Shapiros. Por aqui ficou mais uma faixa, So Good To Me. Agora da Escócia, The Phantom Band, Checkmate Savage. I'm Escócia sempre teve uma cena musical muito boa, muito criativa. As duas mãos não chegam para contar as belíssimas bandas que de lá já ouvimos. Esta é mais uma, sai o disco estreia de nome Checkmate Savage na Chemical Underground, precisamente a editora que fez parte, ou melhor, faz parte de uma excelente banda escocesa que já terminou atividades, os Delgados. Estes chamam-se The Phantom Band. O tema retirado do álbum citado foi Folk Song Oblivion. Para o próximo sábado contamos rodar por aqui mais boas bandas escocesas, no caso da editora Electric Honey. E vamos continuar agora com algo completamente diferente, ou talvez não. My second time I was mais uma editora que já nos tinha dado excelentes bandas como os Warlocks ou os Earthless, a TP Records. Chegam-nos agora os Weird Howl, que são de Brooklyn, com este primeiro trabalho ever de Silver Cord, Be Lost. O tema rodado na Orelha Extra foi Scolotopating. Orelha Extra, emissão 20, com Fernando Cabrita, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense e Rádio Universitária do Algarve. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Nossos músicos favoritos dos últimos anos, de nome Greg Ashley, principalmente desde que este seu projeto, que roubou o nome ao álbum histórico de Dr. John Grizz, editou o estreia homónimo em 2004. Daí para cá a atividade não tem sido muita, tendo saído no ano seguinte, 2005, o álbum For the Season, que infelizmente não foi tão bom quanto o primeiro, e surge agora com um disco ao vivo, revisitando temas desses dois discos anteriores. Chama-se Live at the Creamery e o nome diz tudo. Gravado ao vivo num armazém pertencente a Greg Ashley em abril do ano passado, e ao que por aí se diz é o canto de cisne para os The Grizz Grizz. Do álbum, como dissemos, Live at the Creamery, já soou XM High, e vamos ouvir Down with Jesus, The Grizz Grizz. Grizz Grizz de Greg Ashley, de volta em 2009, 4 anos depois do seu último trabalho For the Season. O álbum chama-se Live at the Creamery e, ao que dizem, parece que é o último trabalho para The Grizz Grizz. Ouvimos por aqui dois temas, XM High e Down with Jesus. E vamos regressar a I Was Raised on Matthew, Mark, Luke and Laura, os Pascal. She's got deep dark circles round her eyes, and her nosy bones peek right through her clothes. Peek right through her clothes. She shows to think she's only 15 years old, staying up late with a perverted owl. It's the truth behind all the votes she's so old. cannot suffer. Show her small breast. In the shed, in the shepherd to try. For the soul soon dated, the praise. Oh, pouch, you long-legged tart, and baby, let's go out. Let's go out. Let's go out. Let's go out. Let's go out. Let's go out. Let's go out. Let's go out. Where they get hard with lust, where they kill what they want. La la la la la la. Put this on, take it off, and then keep it off. They say, I wanna take a good look at you now. Now turn around. Finais da Orelha Extra de hoje na Rua Ruki, Rádio Castrense, com Fernando Cabrita e principalmente com o Espaço Slash Call, The Truth Behind All the Vogues She Sold, incluída em I Was Raised on Matthew, Mark, Luke and Laura. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Look out! Bye Bye de mais 2 horas de Orelha Extra, onde por aqui estivemos ao sábado e sempre ao sábado na Rua Rookie Rádio Castrense, podcast em orelhaextra.com, bem como as playlists. Para trás ficou o duo italiano de Mojo Matt e Dev Matic, são os Mojo Matics. O último álbum chama-se Don't Pretend That You Know Me e o tema por aqui rodado foi Miss Me When I'm Gone. Para o fim vão ficar os norte-americanos Balmoray, o último trabalho de título All Is Wild, All Is Silent, na Western Vinyl. São as nossas despedidas, como dissemos. Fiquem bem, até ao próximo sábado, como habitualmente. Tchau, até lá. We'll be right back.